fazer as notas e essa porra toda girar. Melhora pra coroa, uma casa em frente ao ar. Eu tô do Rio agora, sei que é muito fácil falar, mas não faz o que eu faço, nem no próprio quintal de casa. Vários dias pensando no plano e como mudar a realidade. Um pouco longe da dificuldade, 380 que derruba os fracos. Sobrevivendo e meio à margem. Há muito tempo eu tô longe de casa. Quantos amigos vi? Demora com meu Deus no céu. Sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel. Quantos amigos eu vi? Demora com meu Deus no céu. Sem tempo de se despedir, mas fazendo o seu papel. Só quer fazer as notas e essa porra toda girar. Peita do Barcelona, do balão eu vou marolar. Contabilizo os ganhos, agora eu só quero ganhar. Deixa a família forte, na missão não vou fraquejar. Só quer fazer as notas. Essa porra toda girar. Mas aí, se tiver que voltar pra favela, vou voltar de cabeça erguida. Porque assim que é, renascendo da cinza, firme e forte, guerreiro de fé.